tirar como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Tá direto, eu penso mesmo, e acabar com o sofrimento. Se tu faz pedir da craque, parte pro arrependo. Juntar todas as peças e jogar o seu jogo. Apertar com o indicador e nunca mais essa fome. Sou assim, por Deus, pra vir. Um tênis, uma jaqueta importada. Um relógio suíço e as correntes invocadas. Ouro branco, esquecer todos os venenos, não sofrer mais pelos pratos. E pra aqueles que sonharam, desejaram a minha derrota, se seguram, vem na fé, porque agora eu tô de volta. Dessa vez vim no veneno, a dose dupla, cega a ira, com estratégia turbulenta que atormenta os traíra. Traíra. Traíra. De uma forma imperdoável, a caminhada é dolorosa, os bicos choram, é inevitável. A minha missão é de mil graus, fui escolhido pra guerra, protegido por Jesus, que é pra vencer tua favela. Porque a causa vale sim, na missão até o fim. O guerrilheiro tá na arena, já tá aceso o estopim. E quantos que um dia não sonhar entrar no crime, ter os carros, ter os ouro, levar tudo da vitrine. Seu chefe, o monstrão, o rei da quebrada, seu louco apetitoso na agência bancária. Eu sonhava com meu corpo crivado de bala, correndo na avenida, sangrando na vala. Se engana seu pesadelo, tá firme na arena, cê querendo ou não querendo, eu apareço na cena. Eu vim foi pra vencer com meu rap contundente, com a peso moral, mais um elo da corrente. Você que tirou, desacreditou, demorou. Pode vir, eu já dubi os tombos. Eu vou babando na presa igual eu faz na selva, desossando o inimigo, te forcando na goela. Só que sai, vai que vai, chinelando o caralho. Cê tentou abalar, mas a estrutura não cai. Tá intacta, tá, firmou, não abalou nem um pouco. Sustentou, reverteu, agora eu mando no jogo. Entendeu meu trutão, se tem fumaça, tem fogo. Fogo. Que se foda a posição, é isso mesmo, eu vim pro choque. Você me rotulou, me tirou como lock. Agora dá de louca, moado nos cantos. Ficou já povinhando, se eu canto no canto.